73 decolada 235, controle 120 decimal 8. 08, bom dia. Salvador, bom dia. Com 73 decolando 34. Bom dia, 73, sobe 360, sai do Bel. 360, formando da El. Saída da El, lida, transição, ótima. Muito obrigado. Romeu Charlie Foxtrot Juliette, desce 2000 pés, ajuste 1-0 no meu, frisado ele é. Bravo 10 para 2 mil pés, autorizado ILS e ajuste no 0 no 6, reporte estabilizado. Vitor Charlie Bravo. Uno 73, chama agora Recife. Uno 3325, alternando 1288. Comando, Uno 25, Uno, alternando no 3395, Uno 173. Afirmativa, Uno 25, Uno, alterna Uno 3395. Durante interceptando o curso localizador, reportado estabilizado. Juliette estabilizado, tem o campo à vista. Juliette chama a torre agora, 118.95. Juliette, Juliette, boa noite. Boa. Salvador, boa noite. Papai Romeu, o Charlie Fox, Juliette estabilizado com o campo à vista. Papai Romeu, Charlie Fox, Juliette, ajuste 1095. Pouso autorizado, pista 10, 170 graus, 8 norte. Pois autorizado, pistão no zero, Victor, Charlie Fox, Estado Juliette 7. Papai Salvador, Papai Radar 27, Charlie Bravo, está estabilizado. Charlie Bravo, chama a torre agora 118.95. 118.95, bom dia, obrigado. Bom dia. Papai Salvador, Papai Radar 27, Charlie Bravo, bom dia. Professor Charlie Bravo, bom dia, ajuste no 095, estou chegando. Afinal da LS, cara. Tenente, continua a aproximação, agora na pista livre, Victor Charlie Bravo. Aguarda. Fox e Juliette, no solo 48, direita, confirma empate, dá pra seguir? Tenente, tem estimado de tempo? Alfa, Kilo, Pat 3, o Charlie Fox e Juliette. Victor Charlie Bravo, autorizado pouso, pistão 0, vento 160 graus, 7 nós. Autorizado pouso, Papa Rafael, Victor Charlie Bravo. Victor Charlie Bravo, no solo 5-2, confirma o pátio. Tá. Ingressa na Delta, cruza Alfa, Kilo, pátio 3. Criativo, na Eco, Alfa, Kilo, pátio 3, o Victor Charlie Bravo. autorizado Cinco da Fox, autorizado Fox. P5557, Fox, confere, minuto, cópia. P5557, Fox, confere, minuto, cópia. Gael Leda Motiva. Pesado Campinas, e a rota apresentada no plano, nível de voo 360, era da El, Leda, pós Leda, Motiva, decola pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5560, no controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Rota pós-pronto, trip 5557. Salvador, Altan, Mike, Zulu, Whisky. Prossiga, Mike, Zulu, Whisky. Zulu, Whisky, no patch 3, posição 4, pede autorização, reboque para patch 1, posição meia dúzia. Autorizado, reporte para ingressar no patch principal, Mike, Zulu, Whisky. Whisky reportará para ingresso no prato principal. Solo Salvador, Mike Zulu Whisky para ingresso no Pátio 1. Estou autorizado, me reporta ao término. Zulu Whisky informa lá no término. Autorizado, se tiver extremamente um pronto táxi. Autorizado, se tiver um pronto táxi. Vamos, Salvador, Mike Zulu Whisky na posição 62, eu bati o uno, encerrando o rebote, virado por você. Thanks, Mike Zulu Whisky. Paraná, 682, Ribeirão Preto, 3 horas. 5557, está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi da Índia, ponte para dar 1-0. Porta pronto, ajuste o altímetro 1-0, 1-5. 1-0, está autorizado via Pátio 1, não quero falar perto da 1-0, depois estará pronto. Sim, Alinda, Costa, 1-0, vento no 70 graus, 1-3-2. Decolar 2-1, nós temos controle em 1-2-0, 8, bom voo. 208. Muito obrigado, bom dia. Controle Salvador. Muito bom dia. Esse é o Trip 5557 na sua escuta. 57, sobe 360, vou Leda. 360, Leda, Trip 5557. Toro Trip 5557. Por gentileza, poderia coordenar junto com o centro Recife para o brinde da presença? Aguarde. Trip 5557, ainda negativo o bridge, mantém a saída. Mantém Leda, guarda, Trip 5557. 7-1, agora Recife, 251, não termo 3395. Recife, cura 3395, bom trabalho. Bom, bom. Reporta pronto para a taxa do Pad 4. Ligue para o solo. A gente me reporta pronto para táxi da Pad 4. autorizado táxi via Apache 1, táxi Lima, Mike, me reporta na Quebec para cruzamento do 1735. O Charlie Fox Jet autorizado o táxi via Apache 1, táxi Lima, Mike, me reporta na Quebec para cruzamento da 1735.